desenvolver uma carreira solo. De microfone e punho no tom graça sonoro, narrando no rascunho escrito às margens. Descobri em velhos discos o baú de novidades. Era essa voz que resgata a autoestima, esquecendo do passado, cabeça pra cima, dispensando a sedução do ouro de tolo oferecido. Da dó do talento desperdiçado dos gringos, que se preocupou com as bases, letras vazias, pensamentos que martelo e nada alivia, me forçando a se render ao modelito americano. Minhas ideias, orgulho e planto do cotidiano. Isso me faz lembrar do Ariel Cal, garimpando o sample, me mostrando a raiz do soul e do funk, retratando minhas virtudes, emancipada, aprisionadas atitudes. Autenticidade no discurso é uma delas. O PESP renegado do rap reina nas telas. No som arrastado que se mistura ao asfalto, observando o vasto horizonte do planalto. Da queda ao levante, ao levante. Da queda ao levante, ao levante. Da queda ao levante, ao levante. Ciência, traído pela lírica, minha regência, alimento que me leva adiante minha imagem, surfando na linguagem pra chegar a outras margens. O papel branco me joga desafios na cara, meus dedos criam calos na caneta esferográfica, indicador impunidade indecente das elites. A plebe vai à forra, madame da xilique, igual da cidadania ao povo brasileiro. Não falo champanhe nem tapete vermelho, olho de frente a ferida infectada, a frieza que faz ela ser curada. Jogo de rima, uso as palavras-chave. Em cada linha, críticas, instalados, alarmes. Cortinas do passado, longe dos palcos. Do gelo seco, da fumaça, passei anos afastado. Aplausos se calaram, franquezas me visitaram. Bombeiros foram várias vezes que irem e voltaram. Remédios, tratamento, terapia intensiva. Só não sabia decifrar esse o vento desalinho, cabelo alinha, felicidade. A chama do meu isqueiro incendeia a cidade. Me acalma na internet, deixei de ser paciente, passando a borracha, imprimindo o presente. Mas o velho DB Black de no Black reergueu as mangas, amplificando o grito preso na garganta. A vontade de ser rapper desde criança. Meu cabelo grande trança louco visual. Renasceu discípulo de Zap e James Brown. 8 meses se passaram e continuo sem resposta. Sei que muitos contam com a minha derrota. Sem ver a luz do sol, trancado em um quarto escuro para um curta-metragem, isso daria louco. Da queda ao levante, ao levante. Da queda ao levante. Tempo quente, abafado, ainda mais o ar. Em minutos minhas letras tomam conta deste lugar, modulando os graves, equalizando o estéreo. Estou jogando com as cartas que me deram. Do risco ao rabisco, assumindo o compromisso. Emana o DJ, manipulando os toca-disco. Milícia impopular da afrodescendência, equalizando os DB até a última potência. Microfone com uma importante ferramenta de digital. Produção passando competência. Na batida da caixa, adrenalina pulsa, dando voz ao rap nacional, instrumento de luta. Sobrancelha, mãos ao alto, ao ritmo da música. Mestre de cerimônia, sem cerimônia nenhuma. Malhando minha mente, não os músculos. Às vezes penso em parar, deixar órfão o meu público, para ouvir o coro pleno dos pulmões. Retornando à multidão, dividindo opiniões de crianças, velhos, senhoras e senhores, pra depois não dizer que não falei das flores. Da queda ao levante, ao levante. Da queda ao levante.